Bom dia, boa tarde, boa noite, você, querido ouvinte, ouvinte querida, que está segurando o celular, ajeitando seu fone, que o outro ficou mudo. Estamos começando mais um episódio do nosso querido amado podcast. Fui embora! Essa semana estamos aqui mais uma vez com a moça que definitivamente deixou a gripe para trás. Bianca Graças a Darien. Deus. Mais viva do que nunca. Arrasou, querida. Só presta assim, meu amor. E eu também estou aqui com a moça, cabelos super lisos, que nem Iracema. Olha aí, estou com ela, Lúcia Ford. Arrasou, querida. Pensa o quê? E aí, minha filha? Eu, Débora Souza, falando diretamente de Roterdã, Holanda, com o sol maravilhoso que está fazendo essa semana. Estou morto de feliz, doida para botar meu shortinho do Tchan e sair por aí. Ai, Mal arrasou. vejo a hora. Tá maravilhoso. Aqui, começando mais um Fui Embora Podcast. Então, vamos lá. A gente agora vai para a barraca do beijo. Dona Bianca tem beijo, né? Um beijo pra Natália, lá de Denham, e pra Karina. Olha. Elas amaram o último episódio, falaram que tava muito bom. Estavam comentando comigo no WhatsApp. Beijo, meninas. Olha. E obrigada. Maravilha. Eu tenho três beijinhos para dar, quatro beijinhos para dar. Eu tenho um beijo para Juliana Guedes, que já trabalhou aqui na Holanda, de au pair. Ela morou em Leiden. Ela tava falando que o aniversário dela sempre caía nos períodos de barbecue. E ela disse que curtia muito. Eu só queria que ela me indicasse que barbecue foi esse que ela foi. Não, não foi o mesmo que eu fui, não. Não era de holandês, não, então. Só pode, não é possível. Um beijo também para meu amigo de Pacachusetts, Félix Nogueira. Eu amo esse nome, Pacachusetts. Pacachusetts, querida. Que ele odiou a ideia do Harrislar e eu tô assim com ele, não é a Cara, minha. eu também não gostei muito dessa ideia, não, mas. Gente, comam antes de vocês concluírem que é ruim. É Eu muito vou bom. comprar os sprinkles, é que eles chamam? É. Eu vou comprar Isso, só chocolate para sprinkles. testar esta iguaria. Meu Deus do céu. Tá aqui, tudo guardado, mas não tenho coragem, não. Um outro beijo também pra Marcela Ximenes, que quer provar. Ela quer chegar junto no Harrislar. E muito bem, tá bom. Isso Arrasou. aí. Faz um pão com Harrislar e grava um vídeo pra gente colocar lá no nosso Instagram. Já fica esse desafio aí para as pessoas que estão ouvindo a gente comendo o pão. Harrislar. Harrislar. Faça um pão aí com granulado e manteiga e gravem um vídeo que a gente vai colocar no Com Instagram. certeza. Vá lá, sejam felizes. E um beijo pra dona Valdízia Avelino, que tá sempre comentando, mandando Minha beijo. mãe! Ó, cheiro bem grande. E vamos seguir. Vamos. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre nossas experiências nessa parte tão essencial que é família. Mas hoje tem um temperinho diferente. A gente vai falar da relação de família estrangeira e a vida de casal. A maior parte das pessoas que migram, elas vêm acompanhadas, seus companheiros, ou vêm por conta deles, né? Então, todo mundo sai da zona de conforto. Todo mundo. Inclusive a família agregada. Pai, tio, sogro, sobrinho, todo mundo. E aí, quando a gente sai da zona de conforto, a gente se transforma em tudo ao redor também, né? E aí, como é que fica? Então, esse é o assunto de hoje. O primeiro tópico é a gente vai falar da relação com a família do boy. Olha aí, polêmico, né? Eita. Eita, Bianca, essa é pra Polêmico. tu. Bicho, não, eu tô Eita, rolando nós. a pergunta, assim, já, tá vendo? E eu amolando minha peixeira aqui já, minha filha. As histórias da Bianca são as melhores. Vou começar pelo menos pior. Ai, Deus, tenha Senta misericórdia que de mim. lá vem a história. Pobre filha. Amiga, qual tem menos pior nessa arrumação? Não, na verdade, o meu sogro e minha sogra, eles são legais. É claro que eles não são perfeitos, eles têm defeitos. Então, há sempre algumas coisas que me irritam, né? Alguns comentários. Mas eu não culpo só, assim, eu não culpo eles, né? As pessoas deles. Eu culpo essa super honestidade holandesa de falar o que ele que acha. Ou acaba me irritando às vezes, mas eles são de boa, assim. Tem coisas piores. Tem coisas piores, mas a gente se dá bem. Meu sogro se preocupa comigo, a minha sogra também se preocupa. Eles são separados, eles não moram juntos, então A minha sogra mora um pouco em Roterdã e um pouco na França, então ela não tá sempre por perto. E quando ela tá na França, ela sempre me liga para saber se tá tudo bem. Então, tipo, ela tem um carinho, assim, sabe? Então, assim, ela é meio mãezona. E o meu sogro, ele não é muito afetivo, mas a gente se dá bem, ele me respeita bastante, então. Mas eles te receberam, amiga? Você sentiu assim que você foi recebida de braços abertos como família? Você se sentiu família por Não me eles? sinto até hoje. É, talvez eu me sinto menos deslocada, mas eu não me sinto assim super em família como eu me sentia, por exemplo, com a família do meu primeiro ex-namorado, com a família do Mark. A mãe dele eu conheci no Natal. A gente nem namorava, na verdade, a gente só ficava. A gente tinha nada sério, mas ela foi super fofa. Ela fez doces brasileiros assim de sobremesa. Então, tipo assim, você via que ela tava tentando, sabe, te agradar e te receber, te fazer se sentir à vontade. O meu sogro, ele não gostava de mim, não. Ele era bem rude comigo, ele falava umas coisas muito, assim, pesadas. E, tipo, ele comentava sobre o meu peso, falava que eu só dormia, essas coisas, sabe? Que abusado. Não, mas mudou. E aí, quando eu e Mark resolvemos morar juntos, e Mark mora com o pai dele, então, consequentemente, eu teria que morar com ele, né? Eu e Mark. Mas, assim, o pai dele falava: olha, ela vai pode ficar aqui, mas ela vai ter que falar holandês. Eu não quero saber dela ficar aqui em casa, eu não quero saber dela ficar na sala, eu não quero saber. Tipo, fez uma lista de coisas. Quando eu me mudei, a convivência, ele foi me conhecendo, sabe? E aí um dia ele falou pra mim: olha, eu não gostava muito de você, mas hoje eu vejo que você é uma pessoa especial, que você cuida bem do Mark, você se preocupa com as pessoas, você respeita as pessoas, não fica parada, você corre atrás das suas coisas. Enfim, ele conheceu quem eu era de verdade, mas eu percebi que eu tava sozinha. Realmente, por mais que ele me respeitasse, eu ia ter que sempre me provar como mulher e como companheira do filho dele. E ele vivia falando assim, tipo, olha, você se relaciona com o meu melhor filho, o meu filho favorito. Então, você tem muita sorte, tipo, sabe? Nesse nível. Eu sinto que apesar dele me respeitar e dele gostar de mim hoje em dia, ele me trata como filho. Ele fala assim: ai, se a Bianca não for, eu não vou. Ele me dá presente de aniversário do mesmo jeito que ele dá pros filhos dele, entendeu? Eu vejo que ele se importa. Mas você tem que se provar o tempo inteiro que você é uma boa nora. É isso que eu sinto, É sabe? uma pressão. Nossa Senhora. Pesadeus. É Mas eu punk, viu, acho amiga? que é assim com todos os holandeses, sabe? Você sempre tem que provar pro holandês que você é bom. Então, eu não sei se é ele como sogro ou se é ele como holandês, entendeu? Amiga, agora eu tô confusa. Tipo assim, será que isso é com a gente que é imigrante? Porque, tipo, eles têm essa cultura do zero cultura, né? Que é tipo, é a cultura do seis, é a média. Você não precisa, né, se esticar e se quebrar todinho pra fazer. Se você fizer a média, tá ótimo, né? Será que é só com a gente? Teve uma vez que ele falou pra mim alguma coisa do tipo: ah, você tem que tirar carteira de motorista. Eu falei: ah, eu quero mesmo, né? Eu quero fazer as minhas coisas sem depender do Mark, sem precisar do carro dele, etc. Aí ele falou assim: ah, eu vou ligar pra mãe do Mark e eu vou perguntar se ela não pode te dar umas aulas de como ser holandesa, como uma mulher holandesa. E aí eu fiquei putaça, assim, tipo, eu falei pra ele: olha, você não ouse, porque eu não sou holandesa e eu nunca vou ser. Esse é meu jeito, eu sou brasileira, esse é o meu jeito. Se você não tá feliz, aí eu não posso fazer nada, porque, né, problema seu. Basicamente, foi machista, mas com o discurso contrário do Brasil, porque no Brasil a gente quer que a mulher fique em casa cuidando das coisas, né? Ele basicamente diz que eu tenho que ser mais uma mulher mais holandesa, ou seja, eu tenho que ser mais independente, que eu tenho que entrar no padrão deles, ou seja, é um novo padrão, Mas né? essa independência que ele queria, tua, era de tudo, tipo, era no geral, independente do Eu acho que Mark. era de tudo, sim. Bian, o Mark tem irmãos, Tem. Ai, meu irmãs? Deus do céu. Não, Mark tem uma irmã e um irmão. E ele é o filho mais novo. Então, ele tem um irmão mais velho, a irmã do meio. Tem o irmão mais velho, que eu não me dou bem. E tem a irmã do meio, que A gente se dá bem. Eu sei que no começo também ela não ia muito com a minha cara. Na ideia deles, eu era uma imigrante que veio aqui, achou um cara e queria, sei lá, não queria casar pra ter um visto, sabe? Elas sabem que a vida dele mudou muito depois que a gente começou a se relacionar. Eu não tô falando, assim, que eu vim salvar a vida dele, sabe? Mas ele se tornou uma pessoa mais sociável. Ele era muito acomodado profissionalmente, então ele começou a ir atrás de outras coisas, ele começou a se interessar por outras coisas, fez mais amizades. Então a vida dele mudou muito, a nossa vida como casal. Acho que ela percebeu isso e acabou. Sei lá, hoje a gente se dá bem, eu vou na casa dela, ela vem aqui, a gente não sai como amigas, mas assim, como cunhadas a gente se dá bem, entendeu? Nunca brigamos, nunca nos magoamos, nada. E com o meu cunhado, a gente não se dá bem. A gente nunca brigou, mas é aquela guerra fria, sabe? A pessoa fala faz um comentário chato e você tem que fazer assim, fingindo que você não viu, que você não ouviu nada. Então, isso acontece já há muitos anos, desde que a gente se conheceu. Eu vejo que ele tenta testar, assim, o quão culta eu sou. Se ele dá a entender que eu não tenho classe, muitas vezes. E isso já me machucou muito, eu já chorei muito por conta disso. Hoje em dia eu nem ligo. Hoje em dia eu ignoro, porque, assim, ele ganha muito bem. Eu sei que ele tem uma profissão muito boa, ele ganha bem, ele viaja. Ele é um cara, assim, desculpa aí, galera, ele acha que ele é o pintudo. Ele acha que ele é o pica das galáxias. Ele acha que ele é o fodão. Então ele gosta de humilhar as pessoas. E quem que é a mais trouxona ali, o ponto mais fraco, o elo fraco da família? Sou eu e Mark, né? Ele fala as coisas também pra Mark, mas Mark é irmão e não fala nada. Eu sou uma tonta, choro, né? Até Mark já assumiu isso, que o irmão dele não gosta de mim. Então, não existe. Essa assim. Pessoa, ele, né, no caso, né? Ele não faz um esforço. Porque assim, o pai dele tinha reservas contra você, ele tinha preconceitos contra você, né? Então, em algum momento, ele escolheu não ceder esses conceitos pré-concebidos, né? Não, beleza, eu vou dar uma chance. É aquela questão do diálogo, né, Bianca? A gente não vai debater ou conversar, enfim, ter uma troca, se não há diálogo, se não há intenção, pelo menos, de entender. Eu não preciso aceitar o que você tá falando, mas pelo menos te compreender. Ele não, claramente, não fez isso, né? O pai do Mark fez. Exatamente. Ele não andou essa mídia. Eu acho que isso nunca vai mudar, pra falar a verdade. A gente já tá junto há 5 anos e o irmão dele nunca fez, assim, um esforço do jeito que eu vi a irmã dele fazendo, entendeu? Então, ai, honestamente, nessa altura do campeonato, eu não tô nem aí também. Assim, eu não impeço esse Mark de viver a vida dele, de ser irmão do irmão dele, de saírem juntos, se divertir. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu também não fico me preocupando mais em agradar, tipo, pra mim, tanto faz, sabe? Com certeza. Mas aí é que tá, exatamente isso, amiga. Você tá aí e você tem maturidade pra, enfim, levar isso pra frente ou não. Ou como você tá levando. Tipo, apesar dele ser uma pessoa extremamente desagradável, né? Você ainda consegue tratá-lo com educação. Porque tem gente que nem dirigiria a palavra, né? Verdade. E é logo por batendo. Com certeza. E, Lúcia, relação com a família do James, assim, na parte de sogro, sogra, cunhado e cunhada. Ele tem irmãs, né? E aí, quando tu chegou, tu sentiu que eles te receberam, assim, como família? Vem aqui, minha filha, deixa eu lhe dar um cheiro. Pera aí que eu estou me recuperando da vibe da Bia. Eu estou triste aqui, acanhada já. Tô com vontade de pegar a Bianca no colo. E bater no meu... Não, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu fiquei triste de escutar isso. Olha, hoje em dia, eu ainda sou de boa. Antigamente, eu chegava a vomitar de nervoso quando sabia que... Eu imagino. Era nesse nível. Não duvido nada, não. Duvido não. É muito difícil de você transmutar esse sentimento de... Mas e aí, Lúcia? Sim, vamos lá, né? O meu sogro faleceu 2 meses antes de eu conhecer o James. Faleceu de câncer. Ai, que foda. A mãe dele é viva. Uhum. Ele tem um irmão e 2 irmãs. Uhum. Me receberam muito bem. Eu até me admirei. Sabe quando você não espera nada, ainda mais de outra cultura, quando as pessoas são... a gente vê elas com mais frieza, né? Que na realidade não é uma frieza, é só uma maneira de demonstrar afeto diferente da gente, né? Então fui meio que não esperando muita coisa, mas eles me receberam muito bem, nada assim também de muito afeto, muito abraço, vejo que eles não são disso, né? Mas tem muita diferença entre os irmãos deles. Tipo, ele tem uma irmã que ela é igual a ele, parece que nasceu no Brasil. Ela chega, dá abraço, elogia a roupa, é aquela que Essa é a sempre mais de boa, conversa, então. sabe? É. Já a outra irmã dele, que é a mais nova, e o irmão, que é o mais velho, eles são mais na dele, sabe? Mas interagem normal, mas não são tão assim. Mas sempre me trataram muito bem, nunca tive nenhum problema com eles. Inclusive, a mãe dele foi uma surpresa para mim, porque ela já é uma senhora de idade, né? Mas ela aqui, ela tem um cuidado comigo, sabe? Eu sinto que às vezes ela liga pro James, mas ela quer saber como é que eu estou, sabe? E às vezes ela liga no meu celular para saber como é que eu tô. Quando a gente se mudou pro apartamento que a gente tá hoje, ela me levou no supermercado para fazer as primeiras compras do apartamento. Tipo assim, ai, isso aqui é legal para comprar, isso aqui não é. Ai, E que foi uma mãe, fofa. sabe? Então eu tenho ela assim como referência de família para mim, porque eu sinto que se minha mãe estivesse aqui, estaria fazendo o mesmo por mim, sabe? E também a sua família, a sua mãe faria o mesmo pelo James, né? Exatamente, então eu senti esse carinho, sabe? Foram bem legais, assim, dentro do que eles podem oferecer, né, de afeto, que é diferente do que a gente está acostumado, mas dentro daquilo foi muito bom, sabe? Sim. Então, e no caso da tua cunhada, ele tem quantas irmãs, perdão? Duas. Duas irmãs. Ele é o mais novo, mais Ele é o velho? segundo. E no caso, então, tu sente que elas têm interesse em ter uma relação contigo, elas são próximas? A que parece ser mais brasileira, ela chega mais, sabe? Mas sempre, porque, tipo assim, a gente tem um negócio, pelo menos a família dele, né? De sempre se encontrar para o almoço de domingo, de 15 em 15 dias, né? Então é quando a gente coloca o papo de família em dia, sabe? A gente tem um grupo de WhatsApp, então tem uma certa proximidade, tá entendendo? A gente tá sempre sabendo que o outro tá fazendo, planejando. Então, eu não me sinto uma forasteira, sabe? Eu sinto que eu Ah, estou que legal. integrada na família. Assim, no Brasil, a gente geralmente vira muito amiga da cunhada, né? A minha cunhada no Brasil, pra mim, é como se fosse minha irmã. Eu não consigo imaginar minha vida sem minha cunhada mais. É, você acha que é possível, assim, ter esse tipo de relação com a cunhada aqui no país de Gales? Eu acho que sim, eu acho que é porque como elas, as irmãs do James já têm filhos, eu acho que é porque a vibe que não tá no mesmo time, sabe? Eu tô na vibe ainda de sair pra bar com o James, de curtir, de viajar, e elas estão naquela programação de criança, sabe? Mas eu sinto que elas que têm aproximação, mas que vai ser bem mais próximo quando eu tiver os meus filhos e puder me integrar nas atividades que elas fazem, entendeu? É bom também ter uma cunhada, uma mulher. É, não, com certeza. E o James, ele ficava às vezes de babá das meninas enquanto ela saía com o marido. Então, tipo assim, eles têm uma conexão assim próxima, sabe? Ai, Com que certeza. legal. Com certeza. Relação de É, tio, tipo né? assim, não é uma coisa muito distante, sabe? Que eu achava que iria ser na família. Porque é o que a gente vê mais, né? As pessoas não se conectam muito. E na família dele, eles tentam manter essa proximidade, É, e sabe? do contrário, Bianca, assim, como é a relação do Mark com a tua família, né? Tu percebe que ele busca quando existe uma relação, tipo, online, que a gente tá fora, né? A gente depende muito de redes sociais. Existe uma relação, não existe? Como é Então, o que Mark é? se dá bem com a minha família, gosta da minha família, mas ele não fala com ninguém, eu acho, na internet. Às vezes ele tira foto de um churrasco ou de alguma comida e manda para alguém da minha família. Nada muito íntimo, até porque a gente tem essa barreira de língua, né? O Mark fala o português dele, ele fala, mas não é tão fluente. E a minha família não fala inglês, então é bem limitado. Mas ele gosta muito da minha família. Minha família também ama ele. É, eu lembro que a primeira vez que a gente foi pro Brasil, quando ele ia embora, porque ele ficou acho que só 2 semanas, ele chorou muito. Falou Ah. assim: olha, eu me sinto mais conectado com a sua família do que com a minha. Eu queria muito ficar mais. Ai, que fofo. Graças a Deus, a minha família também gosta dele, então tudo certo. Sim, e Lúcia, é a mesma coisa. É, como é que é a relação da tua família no Brasil com o James, assim, tu sente que, enfim, tua família, no geral, aceita, tem relação, eles têm uma relação sem você estar no meio, ali coordenando? Tem, não, mulher, primeiro que a minha mãe é uma pisciana com ascendente em peixes, então, meu amor, ela recebe todo mundo, parece que todo mundo é filho dela, né? Oh, meu Deus. Começa daí, todo mundo é de casa. Então, com o James, tratou como filho. E ele se sentiu super em casa. Ele tentava se conectar com as pessoas, conversar, mesmo com aquelas que não falavam inglês. E tipo assim, foi bem legal, sabe, as interações que ele teve. Ele se sentiu muito bem. Ele até às vezes diz assim, ah, eu moraria no Brasil. Eu disse, de jeito nenhum. Porque uma coisa é você ir de férias, né? Outra coisa é você ter que sair para trabalhar no Brasil, né? Outra história. O Mark fala a mesma coisa. Ah, a gente podia morar um ano no Brasil. Falei, meu filho, você não aguenta, não. É, vai trabalhar. É, tá bom. Aí, tipo, eu sei que ele conversa com a minha mãe, troca mensagens. Ela fica traduzindo as coisas, manda pra ele, ele manda pra ela. Ai, que fofa! Eu fiz um grupo no WhatsApp, só eu e ela. Eu, ela e ele, quer dizer, pra poder ficar mostrando as coisas daqui, sabe? E ela se sentir que estava participando junto com a gente, sabe? Incluída, mulher. Quando eu vim pra cá, elas fizeram tipo uma despedida pra mim e foram atrás dele pra ele fazer um vídeo de despedida. Então, tipo assim, as pessoas se sentem muito à vontade com ele também, sabe? Então, a relação boa. Não tive nada assim que me preocupar com relação a isso, não. Graças a Deus. Outra coisa, né? Um outro ponto que eu queria levantar. As famosas surpresinhas, né? Tem coisas assim, que mesmo você namorando, né? Você estando ali, fazendo aquela videochamada do WhatsApp todo dia, só aparece na hora que você tá debaixo de um teto, né, meu amor? Com certeza. E aí, Bianca, eu sei que você já falou da relação com a família do Mark, que já é meio complicada e tal. Uhum. Mas em relação ao Mark, assim, teve muita coisa que tu só descobriu mesmo quando tu foi morar com ele? Ou foi só algumas surpresinhas? Como é que foi? Amiga, a gente tava falando da limpeza. Ah, não foi uma surpresa que eu sabia que ele não gostava de limpar a casa. Quando Maria. Eu conheci o Mark, deixa eu ver. Olha, foi uma surpresa, na verdade, boa. Quando a gente se mudou... Quando eu mudei pra cá... Eu sou muito reservada. E eu gosto muito de ficar sozinha. Gosto muito de ter meu tempo sozinha. E eu sempre tive esse problema nas minhas outras relações. De, tipo, namorado querer ficar muito comigo. E eu me senti sufocada. E quando eu vim pra cá, um dia ele chegou em mim e falou assim, olha, é o seguinte, eu gosto muito de ficar sozinho e quando você tá aqui em casa, eu não sei o que fazer, porque ao mesmo tempo que eu quero ficar sozinho, eu quero te dar atenção. Eu falei, meu filho, não se preocupe, porque eu sou igualzinha. Eu não quero que você fique o tempo inteiro no meu pé, não se preocupe, se eu precisar de alguma coisa, eu te falo. Então foi uma surpresa boa. E a gente nunca tinha falado sobre isso antigamente, em um ano de namoro. Então, só depois, quando a gente foi morar junto, que a gente descobriu que a gente gosta de ficar sozinho, não gosta de ficar. Mas foi uma surpresa boa. De surpresa ruim, ai, tanta coisa que a gente vai descobrir. que a pessoa não é tão organizada assim, né? Eu lembro que eu descobri que o quarto dele era bagunçado, porque um dia ele falou pra mim que ele arrumava antes de eu vir pra cá. Então ele não era organizado, era uma cilada. Eu falei, meu filho, você não tá me ajudando, porque eu também não sou organizada, só vai piorar a nossa situação. Ele tava montando o cenário. Tem vergonha. Mas ó, eu tenho uma amiga, ela sabe, a Débora acho que sabe quem que é essa pessoa, não vou falar nome. Mas quando ela namorava, o namorado dizia que amava séries, amava filmes, amava sair pro cinema. E quando ela foi morar com ele, ela descobriu que era tudo mentira. Ele odeia a televisão, ele odeia filme, ele odeia a série, não assiste nada com ela. E ela fica muito triste que ela não tenha companhia dele no cinema. Edição, coloca a música do Molejo da Cilada. Eu já ia dizer. Cilada não era amor. Era não. Isso é uma cilada total, porque eu amo série. Então, tipo assim, o que me juntou ao James também foram essas coisas incômodas do dia a dia. Gostar de ver filme, sim, gostar de ir ao cinema. Muito bem lembrado. É muito importante ter coisas no dia a dia que vocês gostam de fazer juntos. Senão, cagou, né? Vão fazer o quê? É. Não. Com certeza. Gente, o Pedro, é, assim, é eu e ele, né? A gente não tem família aqui, né? Uhum. Então, a nossa relação ainda tá ainda mais super estreita, né? Que isso é um ponto que a gente vai falar mais tarde. Mas ele chegou pra mim, tá, acho que tá comentei contigo, Bianca. Chegou umas semanas ali pra mim e falou assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa juntos. Aí eu, como? Eu assim, nossa, eu tô tão away assim. Ele, não, eu quero que a gente se dedique a fazer uma coisa juntos. Vamos fazer aula de forró, de dançar forró? Vamos aprender a dançar forró e você? Eu fiquei, oh, que coisa! E a gente já tem muita coisa em comum. É muito, muito, muito importante, eu acho, o casal ter uma atividade pra fazer junto, sabe? Até ajuda porque demais. No dia a dia, quando começa a trabalhar, você tende a ficar mais tempo fora, né? Aí vai perdendo os laços com a pessoa, né? Aos poucos. E Lúcia, tu teve surpresinha, gata? A senhora entrou numa cilada do molejo? Não digo cilada. Tipo assim, tu quer saber surpresa boa? Pode ser boa, pode ser negativa. Não, você eu, o que eu acho, assim, tipo, no dia a dia, a gente até já comentou aqui no podcast, mas no dia a dia, tipo, ele tenta agradar, trazer alguma coisa que eu gosto pra casa, sabe? Principalmente comida, porque eu sou taurina, né? Enfim. Agrada pelo bucho. Ora, né? A gente tem os mesmos hobbies. A gente gosta de ir ao cinema, gosta de viajar. Então são coisas que nos unem. É, eu tentei mostrar pra ele desde o começo essa coisa de brasileiro, de não planejar, de fazer as coisas, mas... Essa espontaneidade, né? Exatamente, essa palavra, espontaneidade. Então, tipo assim, às vezes ele chega aqui e diz assim, ai, vamos no cinema hoje? Aí eu, vamos, agora. Então, tipo, e eu sei que isso não acontece com as pessoas aqui, entendeu? Com frequência. As pessoas não se deixam levar pelo dia a dia, sabe? São muito planejadas. Então, eu gosto de sentir essa certa brasilidade nele, sabe? E surpresas ruins, eu não digo ruins, mas eu acho que para qualquer casal, o primeiro ano de casamento é o crucial. É, independente de se é casado ou não, mas morando junto, acho que o primeiro ano é onde você põe os pingos nos is. Os limites do que você gosta, o que você não gosta, porque se você não resolver aquilo no primeiro ano, aquilo vai se arrastar pro resto do casamento. Porque como são culturas diferentes, uma coisa que é boa pra ele é ruim pra mim, uma coisa que é ruim pra mim é boa pra ele, né? São entendimentos diferentes de vida, né? Então, eu acho que essas coisas no dia a dia vão aparecendo e você tem que saber lidar com isso da melhor forma possível. É, fora que o conflito cultural, né? Tem tanta coisa. Demais. E você tem... E antes de você brigar por alguma coisa, você tem que parar pra pensar. É necessário brigar por isso? Porque o entendimento da pessoa é totalmente diferente do meu, né? Exato. Agora, eu vou levar aqui pro nosso próximo ponto. E muito provavelmente o último. Que eu chamei de groundbreaking. Porque é uma condição que eu percebi muito aqui quando eu imigrei com o Pedro. É muito, como a gente falou inicialmente, normalmente quando você imigra com alguém, né? Com seu companheiro, muito, muito provavelmente, é muito comum. E quando os dois são estrangeiros num novo país, eu percebi que é uma coisa muito importante na vida de cada um e naquele momento do casal. Porque exatamente pelo fato de você estar indo para um canto novo e você não tem referência, né? Você está começando tudo do zero, você tende a se apoiar muito no seu companheiro, né? E às vezes você encontra conforto ou não. Então, uma coisa que eu percebi bastante inclusive, quem me deu essa dica foi a Bárbara, que mora em Dublin. Um beijo, Bárbara. Quando eu falei com ela, ela disse assim, ah, deu certo, vamos morar na Holanda. Ela falou assim, olha, eu vou te dar um conselho. Pedro é a sua família. Ele vai ser o seu melhor amigo. Ele vai ser seu anjo. Ele vai resolver... Ele vai estar lá por você. Esteja também. E foram sábias palavras, realmente. Sabe? E eu percebi muito que quando a gente chegou aqui e vem na dinâmica, os casais se separam. Ou os casais se separam, eles ficam mais unidos ainda. E é isso, porque como você vem só, você não tem família, né? Você não conhece ninguém, você não tem seus amigos, geralmente não tem como você, né, manter a mesma relação, é diferente às vezes, na muita maioria das vezes. Você só tem o teu companheiro. E aí o teu companheiro também tá tendo problemas para se adaptar. Ele tá lá correndo com o dele. Então, acho que o primeiro ponto é a questão da amizade. Isso tanto serve para a gente, que chegou completamente novo aqui, e para vocês também, que chegaram aí, né? Porque vocês não conheciam ninguém, vocês só tinham como referência o boy. E além dele ser seu companheiro, ele tem que ser seu amigo. E não é que eu acho que há uma fórmula para manter um relacionamento. Cada um sabe aonde o seu sapato aperta. Mas eu acho que a amizade, ela é primordial. Um amigo seu que chega, que está num momento ruim, e você conversa, e você escuta, tem que ter a mesma cumplicidade nesse relacionamento, sabe? Bianca, assim, já que houve tantas coisas, né, que foram mais pesadas na tua adaptação, tu sentiu esse apoio do Mark? Tu sentiu que ele estava lá Nossa, realmente sempre, te segurando? ele sempre tá do meu lado, ele sempre me defendeu também dessas coisas, dos comentários da família dele, e ele nunca, por exemplo, me desmotivou a falar o que eu penso, nunca pediu pra eu ficar quieta, nunca falou assim, ai, não fala nada disso, ai, não vai se defender, nunca, nunca, ele sempre deixa eu me expressar, sempre me ajudou muito em qualquer outra questão, assim, nossa, não tenho palavras, quando eu mudei, eu falei pra ele, olha, a partir de hoje você é minha família, eu não tenho mais ninguém. É claro que eu tenho as amizades, mas se eu precisar de qualquer coisa, eu não sei se eu vou poder contar com as minhas amigas para isso. Então, ele é minha família. Ele vai ser meu pai, vai ser minha mãe, vai ser meu namorado, vai ser meu irmão, vai ser minha tia, meu tio, vai ser todo mundo que eu não tenho mais. É, não é como quando a gente casa no Brasil, vai morar junto no Brasil, porque a gente brigou ali com o namorado, vai na casa da mãe, vai na casa do pai, ou viaja, né? Pega um avião, pega um ônibus, vai pra casa dos pais. Aqui não, porque não tem ninguém. Então, pra mim foi muito importante isso. E, nossa, graças a Deus, eu não posso reclamar, não. Ele me dá muito apoio, tanto emocional quanto financeiro. E claro que eu pago as minhas coisas, mas quando eu não posso, ele me ajuda. Eu tenho uma coisa para falar que aconteceu comigo e o Pedro no nosso primeiro ano aqui. A gente faz um ano de Holanda, todo ano de Holanda, no dia 10 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro de 2018, eu levei uma queda nas escadas holandesas. Que delícia! Caí, quebrei o pé, saí rolando, o celular quebrou na queda. Eu tava sozinha em casa, trancada. Ia resolver um negócio com ele e aconteceu isso. Eu fiquei com muito medo, óbvio, né? Geram tantas mudanças, geram tantas coisas, e aí eu pensei assim, poxa, mais uma coisa, mais um acontecimento, né? A gente não conhece tantas pessoas aqui nem nada. Como é que a gente vai fazer? Porque o Pedro trabalha e eu tava em casa. Na verdade, eu tava trabalhando meu período. Essencialmente, eu tava em casa. Então, enfim, um maneja uma coisa, outro tava manejando outra. E aí não tinha mais. E o Pedro me deu banho, Pedro lavou meu cabelo cacheado, uma onda pra desembaraçar e lavar. Ele vinha fazer comida, ele saía, ele fazia meu café, aí ele voltava, ele sabia, ele voltava na hora do almoço para fazer o meu almoço. Aí me trocava de roupa e tal, tudo, ajeitava, deixava água, tudo perto, e ia trabalhar e ficava checando e voltava cedo, sabe? Ele cuidou de mim. Ah, meu Deus, tô me emocionando. E eu não tava esperando por isso, entendeu? Assim, eu sei a pessoa que ele é, eu sei o coração que ele tem. Apesar de tudo, tudo, tudo, ele tava lá, sabe? Depois disso, eu tive certeza que a gente desenrola tudo, sabe? E Lúcia, pra ti, tu sente, agora você tá recém-chegada ainda, né? Como é que tá sendo assim? Você tá sentindo esse companheirismo, essa amizade do James? Tô, ele tem um jeito assim de que ele sempre fala: se você está feliz, eu estou feliz. Então, ele tenta me fazer sentir em casa, sabe? Se ele vê que eu tô triste, ele quer saber o que é, ele quer resolver logo. E às vezes isso me dá uma agonia, porque às vezes a minha tristeza não é uma tristeza por alguma coisa, mas é porque eu tenho os meus momentos que eu estou mais na minha, sabe? E na cabeça dele é como se eu estivesse realmente triste. ou, sabe? Então, eu acho que para ele é difícil compreender isso. Talvez na cabeça dele ele ache que eu não estou feliz, sabe? E que não é, é só um momento de contemplação minha, sabe? Que eu preciso disso. Mas assim, ele é um fofo comigo, ele sempre tenta do que ele pode, dentro das condições dele, fazer com que eu me sinta em casa, sabe? Então, eu acho que também tem essa coisa também, mais ligada ao homem, né? Essa ideia de que o homem entende, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que ter solução para tudo, né? E a gente, como companheira também, tem que lembrar que, ó, tu só é um, calma, divide essa marimba comigo, cara. Tem outro ponto também dessa questão, que é a parte da solidão. Novamente, eu e o Pedro, nós não temos família aqui. E logo no primeiro ano foi muito difícil, porque você se sente muito abandonado, sabe? E de novo, né? A gente se apoiou muito no outro. A gente ainda se apoia muito no outro, claro. Mas havia momentos que era difícil, né? Porque apesar de eu ser a companheira dele e ser amiga dele, eu não sei como é ser homem. Tem coisas que eu não tenho como, por mais empatia que eu tenho, não tem como eu resolver, né? E vice-versa. Eu procuro estimular nele. Eu sou mais comunicativa e, graças a Deus, nessa minha última comemoração, eu consegui colocar 30 pessoas na minha casa. Eu conheci 30 pessoas nessa Holanda nesses 2 anos. Maravilhoso, viu? Mas o Pedro, ele é mais tímido, ele é mais recluso, ele tem, assim, às vezes um senso de humor que é mais difícil de compreender. Mas eu acho que o Pedro deu uma socializada a mais, né? Tipo, ele tá Tá, mais. exato, mas isso é uma coisa que eu tô estimulando nele. Eu quero continuar sendo amiga dele, obviamente, mas eu quero que ele tenha amigos, eu quero que ele conheça as pessoas, né, e saia por aí mostrando toda a beleza que o Pedro Certo. Henrique tem. Aplausos. Bianca, nessa parte, tu sente assim que o marketing te estimula a ter a vida com as suas amigas? Como brasileira, a gente já é estimulado a ter amigo o tempo inteiro, né? E quando eu cheguei aqui, até mesmo antes de conhecer a Mark, eu me obriguei a fazer amizade, a me tornar mais social, porque não era tanto no Brasil. Então eu me acostumei a fazer amigo, a sair de casa. Quando eu e Mark resolvemos morar juntos, ele falou pra mim assim: olha, eu me preocupo muito porque as suas amigas estão indo embora. Eram as minhas amigas do ano de au pair, né? Elas estavam indo embora pro país, pro Brasil. Eu me preocupo, porque eu quero que você saia, quero que você tenha amizade, quero que você se divirta. Então, isso eu achei legal que ele apoiou, ele se preocupou com isso, né? Não chegou a ser um problema, porque eu fiz uma amizade, assim, muito rápido. Passaram o contrário, era eu me preocupando e Mike, por exemplo, não se aproximar dos meus amigos, porque para mim era importante também que a gente se conectasse com outras pessoas como casal e que ele fizesse amigos e que essas pessoas gostassem dele, que ele gostasse das pessoas, mas deu certo. Então ele é muito de boa, assim, ele não tem ciúmes, não me poda e gosta que eu saia, sabe que é muito importante para mim, que é saudável para mim, então tá tudo certo. E, Lúcia, nessa parte, tu sente esse apoio do James, assim, ele te estimula, menina, vai sair, vai conhecer gente, vai tomar um Demais, eu café. ainda tô naquela fase de conhecer as pessoas, né? Tipo assim, ele dá maior apoio. Até porque eu preciso ter uma vida que não dependa dele, né? Porque aqui, a cultura aqui é você não depender, nem financeiramente, nem emocionalmente. Tipo, a mulher tem a independência dela, tem os amigos dela, tem o dinheiro dela, o homem, ele tem os amigos dele, o dinheiro dele. É tanto que as pessoas aqui, elas moram junto antes, né? Acho que é um comum no, na Europa toda morar junto antes de casar. Tem gente que compra apartamento ou casa juntos antes de sem ser casado, né? Como companheiros, compram casa juntos. Então eles têm esse nível de independência e de separar também as coisas, sabe? Nós podemos crescer juntos, nós somos independentes, mas nós podemos crescer juntos como casal. O sentimento aqui é meio de nós somos companheiros um do outro. Eu não tenho posse de você, você não Exatamente. pertence a mim, eu não pertenço a você. Nós somos apenas companheiros e moramos juntos. Acho que nem existe muito essas questões de tipo, quem são suas amigas? Do tipo, ai, meu namorado não me deixou sair. Eu nunca mais ouvi essa frase. Acho que nem existe isso aqui de não deixar sair. Meu namorado não fale com a fulana porque eu não, que ele não gosta dela. Assim, você não é propriedade da pessoa, a pessoa faz o que ela quiser. Gente, parece óbvio, mas a gente se esquece que antes de você ser filha, mãe, pessoa que trabalha na empresa X, você é uma pessoa. Você tem suas necessidades, né? Você não é um papel, né? E você não é aquele, aquela pessoinha naquela família. Você é um indivíduo por completo, entendeu? É, tem umas coisas que às vezes é meio complicada. A gente sabe, mas não internaliza. E as pessoas se acostumam com isso, né? E quando a gente vem morar em outro lugar que tem essa cultura diferente, se você não tiver uma cabeça muito boa, você não se segura aqui. Com certeza. Porque você fica achando que você está fazendo alguma coisa errada e que não realmente e não está errado. São só formas de culturas diferentes. São pontos de vista. Tem gente que se acostumaria fácil com o estilo de vida aqui. Eu me acostumei fácil. Porque eu sempre tive uma cabeça assim mais, digamos assim, mais aberta, sabe? Mas eu conheço gente que nunca ia se acostumar com isso. Muitas vezes você abre mão de muita coisa. É muito comum quando você vem como casal, um abrir mão da carreira. Se, isso é, cara, é quase 90% dos casos, né? Para quem abre mão, né, dependendo de como, cara, é muito difícil. Você tem que se reinventar, você tem que se reconhecer de novo, sabe? Começar tudo do zero. Logo, a gente no Brasil, que a gente se define muito pelo que a gente faz, né? Pela carreira. Você. Demais. Então, particularmente para mim foi uma coisa que eu pensei que eu ia tirar de letra e não foi muito fácil, ainda não está sendo fácil, mas eu tive que olhar com outra ótica mesmo e dizer, cara, eu não sou minha função, eu não sou a minha carreira, isso fez parte de mim, eu não posso aceitar que eu só sou boa em uma E coisa. no nosso caso aqui com família, com essa mudança de cultura, a gente também tem que lembrar que a gente não precisa também mudar tudo que a gente é por pressão da sociedade, da nova sociedade que você está vivendo, da nova família, do novo namorado, do novo tudo. Então a gente tem que tomar muito Com cuidado nisso certeza. E também. você tem acesso às coisas como todo mundo tem, normal. Então, gente, nós vamos encerrar esse nosso papo por aqui. Deixando nossos recadinhos do final, como sempre. O nosso e-mail é o fuiembora@gmail.com. Você pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail ou por DM, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente tá aqui disponível por todos os lados. Lembrando para vocês que a gente está disponível pelo Spotify, pelo iTunes e pelo SoundCloud. Toda segunda-feira, episódio novo. Sigam a gente, ouçam, dê like, sugestão, apareçam. Um beijo no coração Beijo, de cada gente. um, Tchau. Beijo, um gente. cheiro e até segunda-feira que vem. Fui embora.